amigos moleque e avisa que o bicho pegou. Só no pé arregula os graves que agora eu vou. Dá cá meu mic, liga o computador. Lá vem rap do gueto tipo rolo compressor. Sonzão bom, batidão, tô em casa. Eu vejo tudo, me inspiro, vou e mando a rima. Dá cá um gole pra mim, risca o disco aí. A sinfonia perfeita que alegra os loucos daqui. Essa é nossa zona, que tem picapes prateada ou pretona. BSB céu estrelado, compadre. Ouvindo o Dini do bom, tá todo mundo à vontade. O chão treme, né, meu irmão? Cê já sabe. Quando tem smokes lá no parque da cidade, tem DJ Marquinhos comandando a multidão. O som ecoa, bate tipo uma explosão. Faz eu me lembrar do City, do Quarentão. Primavera, Dani, Pandia, Paradão. DJ Salson, Mix Mania, sem Fúria Funk. O Promésio, Castalinho, Paul abriu pro rap. Dança dos malucos, mano, quem não dançou? É o som que bate forte, parceiro, é do gueto e tome baque. Eletrochoque, vai lá DJ, evolução do hip hop. Quem já amarrou, quem não se amarrou? Eu já falei pra você, sem DJ não tem show. Quem se amarrou, quem não se amarrou? Eu já falei, sem DJ não tem show. Quem se amarrou, quem não se amarrou? Eu já falei pra você, sem DJ não tem show. Quem se amarrou, quem não se amarrou? Palmas pro Messi, sensação, homem gol. Que solta os pancadão e a galera grita roll. Que faz geral pirar, faz o baile esquentar. Que rola o som perfeito, faz sucesso estourar. Ele pesquisa, tem a noção e analisa. Terror da MK2, pra agitar é um dois. O cientista dos pratos que solta base pra nós. Das suas mãos arranhões que hipnotizam milhões. Scratches descompassados é o que viram depois. Nossa marca registrada que explode nos salões. Nos galpões, nos quadrados, nos becos, no gueto. Nas ruas da periferia. Eu vi nascer um movimento aqui. Com disco embaixo do braço, esperando pra subir. Cantando um som diferente, eu me recordo tem tempo. Ouvindo o som de t-shirt, eu DJ brother em um sonho. É, participar da evolução, isso foi muito bom. Eu me encantei, meu irmão, vendo DJ e seu dom. Vi TDZ tocar, DJ Rafa, DJ 1, DJ W nos scratch, véi. Mando um salve aos maestros da cultura. Não deixa o DJ parar, não deixa o rap acabar. Ideologia na fita, mascote já te ligou. É. Sem DJ não tem show. Quem se amarrou, quem não se amarrou? Eu já falei pra você, sem DJ não tem show. Quem se amarrou, quem não se amarrou? Eu já falei, sem DJ não tem show. Quem se amarrou, quem não se amarrou? Eu já falei pra você, sem DJ não tem show. Quem se amarrou, quem não se amarrou? Eu já falei, sem DJ não tem show.